Boa noite, bem-vindos a mais um podcast Cinemix, uma coisa que já não se fazia há muito tempo por estes lados. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2017. Comigo está o Paulo Mateus. Olá. E o Francisco. Tudo Olá, bem? Boa noite. Oh yeah! Então, que tal? E a culpa é de quem não se fazer há é muito minha. Tempo? Hã? Ah, é da criatura infernal que vive no meu mundo. E de castigo estás tu agora a apresentar. É verdade, sim senhora. Desde a última vez, que já não sei quando é que foi. Mas pronto, novidades que andam por aí há muitas. Já passou um ano. Temos uma Nintendo Switch aí a bater à porta e acho que vamos começar por aí. Francisco, começamos por ti. Nintendo Switch, okay. Que tal? Parece-me, tal como eu previa em outros podcasts, porque isto já é um tema recorrente desde o início do podcast, a Nintendo Switch. Já foi a NX, agora é Switch. E pronto, era o que eu previa, é que a consola... Eu acho que o preço é amigável nos Estados Unidos, mas vai ser mau no resto do mundo. É excelente no Japão. E o Japão provavelmente é um mercado fixe porque eles gostam de consolas portáteis. Cada vez mais as consolas de casa estão a perder expressão. Mas pá, 330€ já não vai ser nem para a criança e vai ser para o fã da Nintendo, que provavelmente não são em número suficiente para sustentar a consola. Eu provavelmente quero uma, não vou dizer que não, mas não estou a ver... Ou ela me vai surpreender o mercado, ou então estou a achar que o preço não vai ser nada fixe para começar. Mas isso é a minha opinião, não sei. Ou seja, continuas então negativo em relação à Switch, porque eu sei que quando ela foi apresentada a tua reação não foi nada positiva. Não, mas também era difícil ser positiva. Tipo, eu achei que a apresentação não foi boa. Eu acho que foi fraquinha. Foi uma PlayStation Pro. Não sei se... Pá, teve problemas de tradução. Falaram muita coisa técnica. Os jogos anunciados, alguns foram bons, mas tiveram tipo para alastrar o Zelda e o Mario meio-fim. Pá, acho que podiam ter feito melhor. É assim, eu gosto do conceito da consola e é provavelmente a consola que me faz mais sentido para o meu estilo de vida e aquilo que eu gosto. Eu sempre gostei de consolas portáteis, mas acho que o problema vai ser mesmo o preço da consola, porque estamos a falar de 330€ sem jogo. Portanto, para ser day one tens que levar 400€ no bolso para trazer uma consola. Ok, não é só portátil, não é só de casa, eu percebo isso, mas reconquistar um mercado que veio de uma consola que não teve 15 milhões de pessoas a comprar, que é um número baixo para uma consola, acho que não é um price point muito fixe. Acho que a 3DS ainda vai bombar durante muito tempo. Pois, é esses custos também escondidos, depois do comando, da capinha para levar a consola, do agora o online também é pago e isso chega quase aos 500 paus. Tendo em conta que uma PlayStation 4 ou uma PlayStation 4 custa 300€ e uma Xbox One acho que já consegues ir buscá-la por 280, 250. Já vi à venda por 250. Pois, e estamos a falar de uma consola que tem um line-up inicial fraquinho. Nada que é exclusivo vai aproveitar a consola. Quer dizer, sai um Zelda que já está na Wii, não é? Sim, isso eu acho que é, mas é assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o Zelda é, eu acho que é um jogo ideal para o lançamento de uma consola. Assistimos o Zelda tipo, no lançamento da Wii e funcionou bem. Já existia na GameCube, foi para a Wii e acho que acelerou o processo de compra da Wii. Acho que o Zelda não é o problema. E acho que em termos exclusivos eles até têm bons jogos. Tem o Bomberman, parece-me interessante. O ARMS parece-me interessante. Vamos ver quando é que sai o novo Super Mario, se será para o final do ano ou já logo para a seguir à E3. Portanto, estamos a falar de 3 meses de diferença. O problema que eu acho da consola é mesmo isso. Eu acho que é só o preço. O preço para mim é que é a única coisa que me está a tirar vontade e a comprar logo ao início. Porque eu acho que o line-up é pequenino, mas eu acho que não é nada mau para o lançamento de uma consola. Se vamos pensar, a Wii U lançou 20 e tal jogos do início da consola e os jogos bons só que chegaram quase um ano depois. E a PS4 lançou com o Kinect e com o Killzone também. Não entraram propriamente para a história. A 4 ainda está agora a começar a receber exclusivos fixes. Por isso, sim, recebeu o Uncharted, teve o Bloodborne o ano passado. Também não teve um arranque muito bom. Mas a PlayStation 4 eu acho que é outro tipo de jogadores. São jogadores que estão habituados a ter o seu Call of Duty, a ter jogos que são multiplataforma, e eu acho que a 4 assistiu a um, como se fosse a PlayStation 1 ou a PlayStation 2. Eles tentaram remediar o que não fizeram mal na 3. E por isso é que também estão a deixar de ter exclusivos, estão a vender estúdios, estão a fazer coisas que eu acho que a 4 vai ter um problema quando sair, se calhar, quando sair a nova consola da Xbox. Mas a Xbox também não está a parecer muito saudável em relação aos exclusivos que tem. Eu acho que a geração dos exclusivos está a ficar só pela Nintendo e está a acabar. E eu tenho pena disso, porque hoje em dia é difícil tu perceberes já se preferes ter um PC ou seres uma consola, não é? É muito caro para os pais oferecerem aos putos, e acho que é desconfiável da parte que tem mantido a Nintendo viva, tipo, durante estes anos, a comunidade que tem, se vai entrar logo assim com 400€ a esperar que aquilo funcione ou não. E ainda por cima, o melhor jogo também está na Wii U disponível, com poucas diferenças. Mas eu acho que é uma versão um bocado mais down. Sim, acho que a nível de texturas não é tão boa, mas enfim, a experiência está lá por 60€ tens lá, não escusas gastar 400. E o conceito de party? Isso é fixe. Isso eu disse, não, esse tipo de coisas a Nintendo normalmente não. Não, acho que a única coisa que tinha de ter feito era acabar com o Mario Party, mas de resto tudo o que eles arranjam, que seja jogos de comunidade ou de... Mas este que saiu parece-me um bocado a sair um bocadinho do normal, porque é muito tendo em conta o som e essas coisas, e numa festa não vais pedir toda a gente para calar para estares a jogar aquilo. Eu acho que este jogo devia ser incluído na consola no lançamento e não custar 50 ou 49€ para... À parte. O Switch devia ser um eSport. Exato. Sim. Acho que isso era uma boa forma de pôr as pessoas a falar da. Sim. Porque vai ser um jogo que tu não vais. Imagina, o One Switch até pode ser bada fixe, e tenho visto que as pessoas que têm utilizado o jogo têm se divertido com o jogo. Eu não sei se as pessoas vão fazer, ou seja, entre um Zelda e um One Switch, se vão estar a comprar os dois jogos ou se o One Switch vai ficar esquecido. Quando eu acho que devia ser tipo um bundle. Pronto. Acho que a Nintendo neste momento precisava de reunir todas as condições que tem, mesmo fazer algumas cedências, para arrancar com o melhor produto, com a melhor entrada possível, que é tu teres a consola com alguma coisa que possas mostrar aos teus pais ou aos teus amigos e convencê-los de que aquilo até é engraçado. Pois, mas acho que vai ficar por aí. Eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que eles eventualmente vão fazer um bundle, mas lá está, vão andar contra o maré, estás a ver? Vão-te fazer mais tarde, vão-te fazer o bundle. Entretanto, já passou a onda do Switch. Se calhar tens alguns clientes insatisfeitos que vão falar mal daquilo. Pá, não. Mas há muita malta a falar bem, tipo, há muita malta que pelo menos parece que já está tudo esgotado. Pelo menos dos vídeos que eu vejo online, está tudo a querer pre-order. Isso foi um trauma da NES Classic, o pessoal aproveitou para o negócio. Isso é verdade também. Eu acho que isso vai acontecer, que é com a escassez de mercados, há muita gente vai comprar para poder vender mais caro. Mas eu acho que isso nós estamos a assistir aos core gamers. Estás a ver? Tipo, a malta que suportou a Wii U é. Exato. A malta que vai estar muito neste início da consola. Não quer dizer que ela venha a ter sucesso. E sim, tenho um bocado de receio. E no fundo, lá porque esgota, tu não sabes quantas unidades é que eles fabricaram. Se calhar fabricaram poucas para terem ali aquele mínimo para distribuir, e dizem que fizeram sold out, mas temos de unidades vendidas que ainda não são assim tantas quanto isso. É a moda dos amigos. A NES Mini vendeu, esgotou tudo, mas também só tinha no mercado 1,5 milhão. Sim. Que não é muito. Mas, é pouquíssimo. Não. Epá, 1,5 milhão já é alguma coisa. Milhão e meio possível daqui a... Pensa assim, é 1,5 milhão que é para os gajos que são saudosistas. Ou seja, houve muita malta que comprou aquela consola que não tinha tido uma consola provavelmente desde que teve a NES. Portanto, se pensarmos num 1,5 milhão no mundo inteiro, não é um número assim tão, não é? Tipo, eles fizeram 1,5 milhão num mês de venda, quando a Wii U em 4 anos fez 14 milhões. A proporção do número não é assim tão baixa como isso. Mas talvez se eles também tivessem bastante à venda, também poderiam também vender mais. Ok, mas as pessoas continuam à espera de comprar aquilo. Continua a ver anúncios da malta que encontram uma ou duas disponíveis numa loja e vai lá tudo correr a comprar. Tudo a correr. Portanto, eu acho que eles estão a gerir, tipo, para não terem stock. Sim. Parece mais que ali. É mais por essa zona. Portanto, não sei se eventualmente não serão escaldados de alguma consola anterior. Exato, e enquanto eles tiverem esse hype de que ninguém consegue chegar àquilo, há pessoas que vão estar sempre dispostas a comprar. Eu acho que nesse aspecto os amigos, eles fizeram isso com os amigos e aquilo funcionou. Eles não podem fazer isso com uma consola que eles querem criar uma install base maior, não é? Tipo, eu acho que isso é que eles não conseguem fazer, porque o NES é uma coisa, pronto, é um acessório que a malta muitas vezes até compra e deixa fechado na caixa dentro da vitrine. Pois, há muita gente que diz que compra isso, mas ao fim de um, duas jogadas, já fechou, já arrumou. Yeah, mas também custa o preço de um jogo, vamos lá ver. Também já fiz isso com imensos jogos. Okay, uma, duas jogadas e arrumaste? É pá, sim, olha. Yeah. Temos um caso que eu gostava de falar hoje, que é tipo Street Fighter V. Eu comprei o jogo no dia em que ele saiu e eu não tenho jogado o jogo praticamente. Aliás, eu fui que o fui levantar para ti e cheguei naquela noite. E dei-lhe a volta em 2 horas. Yeah, por isso, yeah. Mas o que vale é que eu paguei zero. Quem pagou pelo privilégio de eu ter jogado foste tu, obrigado. Estás a dever dinheiro, mas acho Francisco. Estou a ver uma cerveja. Mas sim, acho que viram facilmente vender aquele primeiro batch de consolas. Mas eu pessoalmente... Se conseguisse arranjar a 250 paus, que é o valor que eu... 250 paus com um One-to-Switch, acho que seria o sweet spot para mim. E teria feito a pre-order limping day one. Como é 300 paus? 330 paus ainda por cima, que é o valor mais caro da Europa. Ainda por cima, sem jogo, sem nada, com imensos acessórios vendidos à parte ao preço do ouro. Ou da coca, neste caso. Não sei o que é que está mais caro, porque eu já não compro ouro há muito tempo. Ok. Mas eu acho que pago para ver, espero para ver e acho que talvez mais tarde, com um descontinho ou com um bundle, acho que a Nintendo, não estou a ver a Nintendo a baixar preço, mais depressa estou a ver a Nintendo a fazer um bundle com jogo, comando, que é o comando Pro, tem um ar muito, muito bom. Comando Pro... Sim, é uma consola portátil e tu vais comprar o comando Pro. O que é que estes comandos têm de mal? Há um comando que é uma porcaria, que é o do lado direito, não é? Que tem aqueles comanditos pequenos, sim. Há um que é pior que o outro, não é? Não, acho que ambos são mini comandos. Sim, mas há um que tem a cena no meio que é menos, que não dá tanto jeito como o outro. Pois é, o da direita. Pois não sei, não mas é eu tão sei ergonómico que... como o outro. Para quem não se der com esses comandos e quiser jogar na televisão, tem o comando Pro e esse tem muito boa pinta e pronto, já é para 70 ou 80 paus. E acho que até há jogos que são exclusivos desse comando, não? Ou que esse comando é melhor, qualquer coisa. Não é o Street Fighter que vai sair, não é? Não precisa desse comando. Exclusivo, não. Acho que isso seria ainda diminuir ainda mais o público. Mas estava a dizer, eu vou esperar por uma descida de preço, talvez ver como é que as editoras vão apoiar a consola, ver se não é só Nintendo como a Wii U e aproveitar talvez uma promo e mais tarde também juntar, porque eu também sou daqueles Nintendo fanboys que mais tarde ou mais cedo acaba sempre por comprar. Eu também já me prometi a mim mesmo também não comprar a NES Mini, porque feitas as contas aquilo é, faz o mesmo com o Raspberry Pi ou faz o mesmo com um computador a correr um emulador, mas eu já sei que mais tarde ou mais cedo também vou comprar, por isso... Mas aí está, eu sou daqueles fãs Nintendo que acaba sempre por comprar. Não somos aí, talvez tantos no mundo para sustentar uma consola de salão. A Wii U vendeu 13 milhões, talvez a gente só sejamos 13 milhões, não sei. Duvido muito que isso a prazo dê para sustentar o negócio. Nintendo tem que se esforçar para conseguir mais pessoal. Vamos ver. Deixa ver o que... Acho que muito do line-up que sair a seguir... E a forma como sair, acho que vai ditar muito o sucesso da consola. Porque é como tu dizes, é muito caro agora, mas depois eles têm esta série inicial, depois fazem um bundle, depois fazem isto, depois vem o Natal, depois baixam os preços, depois fazem umas melhores ofertas. Por norma, podem sempre ter ali uma alavancagem mais para o final do ano. O novo Mario, sim, o novo Mario parece muito, muito fixe. Com Zelda, depois com Pokémon, basta lançar um Pokémon e só logo para aí uns milhões garantidos, milhões de novas consolas garantidas e novas franquias. Eu gostei bastante do Splatoon e acho que o Splatoon 2 tem boa pinta, se bem que parece-me ser mais um remaster do que realmente uma sequela. Mario Kart parece ser mais do mesmo, seria mais fixe ter o Mario Kart 9, mas vamos ver. No final do dia, o que vai ditar é o software, a qualidade do lançamento e realmente para fazer valer a pena dar os 300 paus ou os 200 e tal paus que depois ela possa vir a estar. Ah, sim, e a inscrição também é uma coisa manhosa, né? Dá um jogo por mês, não é? Só que ao final do mês ficam sem jogo e é o próximo. Portanto, não é uma Pois, sabe? coisa tipo PS Plus. Pois, o online também é um pouco estranho. Não é tão caro como a PSN ou PS Plus, mas também dá muito menos. E depois, ainda por cima, se quiseres fazer um chat no jogo, tens que usar o teu telemóvel. Ah, pois é, tens essa coisa Que é... do telemóvel que é um Ou bocadinho seja, ao lado. porque é que não usamos logo o Discord? Mais vale usar logo o Discord. E quer dizer, precisavas sempre da subscrição para jogar online, mas enfim. Mas é aquilo que servidores custam dinheiro, pelos vistos a Nintendo não está mais para pagar. Mas também não dá nada em troca, por isso. Não dá muita coisa em troca, mas vamos ver. Se bem que os jogos que eles estão a dizer que oferecem vão ter suporte online, por isso eu acho que isso é uma coisa engraçada para. Mario Tu Kart jogares Smash? algum. Sim, é isso Isso que era eu estou. bom. Mario Kart SNES, mesmo se tu revisitares alguns jogos, por exemplo, tu jogares um Final Fight na Super Nintendo com a 2 Sim. e tu podes estar a jogar. É fixe, tipo, não. É uma experiência que tu só consegues ter nessa consola. Nos emuladores tens que fazer 30 por uma linha para conseguires fazer um netcode para conseguires para a CPU funcionar. Sim, tens que encontrar pessoal, também não é fácil. Ou tens amigos e combina e. Mas Portanto, emuladores também não, têm essa função, sim, mas não é tão fácil. acaba por ser uma forma mais criativa de te oferecer um serviço que os outros já o fazem quase por plágio, mas pronto. Mas eles também oferecem esse serviço. Pelo menos o que eu percebi que eles disseram era que eles vão te oferecer jogos de, vamos supor, da Wii Shop, da Virtual Console, por exemplo, tem jogos da Super Nintendo, Certo. só que eles vão fazer vão torná-los online. Ok. Ou seja, jogos que sejam multiplayer, tu consegues jogar esse jogo multiplayer através do online deles. E isso é fixe, eu nunca vi isso acontecer. Já podiam ter feito no. Feito, ou seja, eles vão gastar dinheiro a refazer os jogos que tinham feito. E agora, joguinhos, quem é que tem andado a jogar? Ah, quer dizer, o Francisco nós sabemos. O que é que eu tenho andado a jogar? Punch-Out. Punch-Out. Ah, Punch-Out, é verdade, ontem. Com o Mr. Dream! Para mim isso não é verdadeiro Punch-Out. Mas eu não uso coisas verdadeiras. Eu gosto de ir à feira. Ah, Isso. aquele era. Não, é versão PAL, portanto era Tuga, não era? Aquela versão é americana, estava a rolar numa consola PAL. Ah, ok. Porque a cena é que a versão PAL é bem mais lenta Sim, que a versão. por causa do refresh rate. E é mais fácil, não é? Por causa disso. É mais fácil na PAL, sim. Ok. Pá, aproveito para falar desse projeto que nós temos, que é que estamos a fazer Let's Plays à segunda-feira. Para já, estamos só a fazer à segunda-feira de retro gaming com um programa chamado Game Vault. Convido-vos a visitarem o site do Cinemico para ver. E todas as segundas-feiras podem esperar um joguinho em que eu convido pessoas para virem cá a casa a jogar. Neste momento tem sido uma shell só. Já tivemos outro gajo que esteve a fazer, mas não era em direto, era em diferido. E pronto, e agora comprometo-me a todas as semanas lançar um jogo. Para a semana vamos jogar o Streets of Rage. A Mas quando pedido. é que é o contra? Epá, o contra já foi uma vez. Ou seja, eu agora vou ter que estar à espera um bocadinho para voltar a fazer o contra. Chegaste a fazer o contra? Fiz o Probotector, que é o contra na Europa. Sim, E, mas eu não. sim. Ok. E pronto, então agora estou a pensar fazer o próximo agora Streets of Rage, que foi pedido por um gajo da comunidade. Agora não lembro o nome dele. Sim, eu vi. E depois estava a pensar fazer um na semana seguinte a 4 com o Mega Bomberman. Ok. Com uma surpresa na altura. Isso Pronto, é a na altura louca. versão Saturn? Não, essa é a versão da Mega Drive. Mega Bomberman é a versão da Mega Drive. Como é que é? Saturn Bomberman ou. É uma coisa assim. Essa versão é muito fixe, mas isso é bué da caro. E eu só jogo jogos originais. Por isso tem que ser assim uma. Tem que estar dentro do budget. Ou tenho aqui em casa, ou é uma coisa fácil de aceder e pronto. Senão, com tempo e calma. Estou a pensar em fazer um de Virtual Boy. Não sei quantas pessoas é que vão conseguir ver. Só a minha cabeça encostada a um monitor Como e é não que tu. consigo passar a imagem. Não, não consigo, é isso que eu estou a dizer. Como é que ias conseguir? Pois é isso. Não dá, não dá. Mas pronto. Ah, mas o que é que tenho andado a jogar? Então, mas digam-me vocês, pá, já vos digo o que é que eu andei a jogar. Paulo, tens andado a jogar? Andei a jogar para o Dragon Quest 8 e agora ando a jogar Pokémon. E está uma experiência. Primeira vez que toco num Pokémon para Pokémon 3DS. o Moon? Não, esse é para o Wii U. Não, é o Gold. É o Sun. O Sun, É o ok. Sol. Pá, tá uma experiência interessante. Nunca tinha jogado. Não sei, ainda estou. Estou nos primeiros tempos. E tá interessante. Mas ainda não pegou. Ainda estou a aprender ainda as Kings. Porque isto não é bem a mesma coisa que entrar no Pokémon no início, que acho que parece até muito mais difícil este Pokémon. Tenho estado a ver vídeos de Pokémon do Game Boy, o original, e parece-me ser uma experiência mais simples, menos profunda. Este aqui já tem. Há muitas coisas que é preciso saber E e tu não penso que já. sabes. É muita bagagem, tipo, é parte do princípio, a nível de história e tal, e mecânicas de jogo, mas uma pessoa vai aprendendo aos poucos. Por acaso, o Pokémon tem uma história boa e interessante, mesmo ao nível de um filme pornográfico. Que Tão conta? desenvolvido? É muito desenvolvido mesmo, a história de Pokémon é estupidamente desenvolvido. Eu não sei se, entretanto, não é um gajo que tem que bater não sei quantos ginásios, provavelmente são 8, e pronto, e é isso. E a história é essa. E depois andas em. Qual foi o último Pokémon que jogaste? O último Pokémon que eu joguei foi o Gold. Gold e o Silver. Esse já foi Game Boy Color, pai, não? Foi. Oxi, pois, entretanto, eu estive a ver aquilo, já teve não sei quantas gerações e sempre com coisas novas. Adicionar sempre mais Pokémons, mais mecânicas de jogo. Este é, pai, o quinto ou sexta geração. É capaz de ser mais. Solvente, mas sim, já tem muitos Pokémon, já tem muita legacy por trás e tá interessante. Eu então consigo ver mais ou menos porque é que ele é tão famoso, porque ou é tão popular o jogo, porque realmente é muito profundo e e parece que dá gozo mesmo pesquisar os Pokémons e andar aquele lado. Aquilo tem aquele ar de colecionador, que é obsessivo, que é tu queres ter todos. Sim, aquele lado tu que não, não mais um gol, mais um pouquinho, vai mais um pouco e acho que. Mas preso num jogo que é de pedra, papel, tesoura. E aí eu acho que é isso que é fixe no jogo, estás a ver? Eu adorei jogar os outros. Eu estou o Blue e o Red. Aliás, eu comprei o jogo depois de jogar no Game Boy de um puto, num verão. Acho que foi o último jogo Game Boy que eu comprei numa loja mesmo, original. Cheguei a Lisboa e tive que comprar o Red, porque ele tinha o Blue, e depois ainda fui lá até com um puto pequenino meu. Ele tinha pai 10 anos, eu fui lá à casa dele trocar os Pokémons para ver se conseguia ter os 100... Mas consegui ter os 150, Hoje em meu. dia estavas tramado. Hoje estava lixado, E já meu. tinhas bigode nessa altura? Não. Nessa altura tinha só um É buço. um bucito. Tinhas quê? 5 anos? 6 anos? Penugem. Eu acho que já tinha dado para ter juízo. Eu tenho andado a jogar. Apanhei um bundlezito engraçado na Steam do Half-Life. E que traz o primeiro, o segundo, o episódio 1 e o episódio 2, mais o Blue Shift. O Team Fortress, portanto já acabei o primeiro. Acabaste o primeiro? Já. E o que é que Pronto. achaste? É tão bom como as É pessoas dizem? tão bom como as pessoas dizem. Aliás, eu tinha jogado na altura em que saiu e agora estar a rever é mesmo. Quer dizer, foi um marco na história dos FPS em que deixou de haver níveis e era, pronto, uma história contínua E com agora estás no capítulos. segundo? E agora comecei o segundo. E pronto, também tenho estado, pronto, além de seguir como tenho estado a seguir os Game Vaults do Francisco, também estou a começar a preparar um Game Vault de Spectrum. Ando a falar com as pessoas que têm mais de 10 anos do que eu, a perguntar clássicos da altura. E portanto, Paradise Café. não, esse não posso Não. porque tenho que pôr bolinha, mas é um jogo português muito engraçado, que se alguém estiver a ouvir pode ir procurar. Há uma versão jogável pelo browser. Mas estou a fazer dos clássicos, pelo menos daqueles que eu conheci e que joguei, que é a Fórmula 1, Jetpack, Jet Set Willy, Moon Alert, por aí fora. Pô, Match Day, com aquela música introdutória excelente. A ver se preparo isso para depois apresentar. E de resto hoje saquei um jogo para o telemóvel que é o Tap Giants 2. Também é uma coisinha engraçada. Mas pronto, é para bater no ecrã do telemóvel. Também é bom para o meu puto. Pronto, por aqui tem Teu sido isso. ginásio. É o teu ginásio. O meu não, o dele. Se calhar o último jogo que eu acabei, que eu joguei assim mais afincadamente foi o Final Fantasy XV na altura. Estou a um passo de platinar o jogo, mas Olá. esse passo ainda leva um bocadinho. Sim, falta-me só um troféu para conseguir platinar o jogo. O que é que eu joguei mais? Joguei o The Order, estou a meio do Ratchet, depois também tenho feito os Game Vaults, portanto tenho jogado alguma coisa. Tenho, entretanto comprei uma Vita, agora ando a jogar PlayStation Vita e estou a curtir bué. Estou a jogar o Persona, estou a jogar o Final Fantasy X e estou a jogar o Hotline Miami. Ah, isso é muito fixe, cheguei para PC. A banda sonora é fabulosa. Já és um profissional de... Como é que se chama o jogo do Final Fantasy X? Da bola? É o 10, não é? De Blitzball. Blitzball. Já és um profissional. Pá, eu comecei o jogo... Eu comprei o jogo ontem. Ok. Estou a começar a... Eu gostei do 10 na altura, foi uma das razões pelas quais eu comprei a PlayStation 2. Não é o meu preferido, mas eu gosto mais do 12 do 10. E estou à espera que saia o remaster do 12. Mas eu não desgostei do 10, gostei. E já não me lembrava tão bem do jogo assim como eu pensava. Agora que eu estou a começar o jogo... Eu não me lembro... Lembro-me do início mesmo, do início. Mas agora onde estou no jogo já não lembrava como é que era a história. E é um jogo engraçado. Tá, tem nota-se, sentiu-se a transição da PlayStation para a PlayStation 2. A nível, o jogo graficamente até aguenta bastante bem. As vozes... Algumas personagens são fixe, outras se calhar são um bocado irritantes, mas a estrutura do jogo parece-me boa, como eu lembrava. Também estou a jogar um bocadinho de Marvel Avengers, porque quero platinar esse jogo também. Eu agora estou num mundo de platinar, pronto, quero platinar jogos. E nota-se, porque quando eu comecei com esta demanda estava a nível 13 e já estou a 15. Portanto, o teu virtual Willy aumentou. Está a ficar large, extra large. Mas pronto. E também tenho. Sabes como é que é? Sou um trophy larger. Trophy larger. A José é a camarinha dos trophies. E tenho estado a jogar o Constructor, que também foi oferecido há pouco tempo. Na Origin, não foi? Sim. Okay. E não é tão bom como eu pensava que era. Não. Mas. Quer dizer, como eu pensava, como eu lembrava do jogo. É estupidamente difícil. É mesmo difícil. Tens que aprender a ser porco para jogar este jogo, é verdade. E eu já não me lembrava como é ser porco jogar jogos, mas pronto, e tem sido isto. Portanto, não tenho jogado pouca coisa, tenho jogado alguma coisa. Eu também andei coladinho aí um bocado no Let It Die, no? Um free to play muito bom, qualidade excelente. Como é que se chama? Let It Die. Aquilo no fundo é uma história de um cenário pós-apocalíptico em que foi criada uma torre e aquilo são tipo... Como é que eu ia te explicar? São tipo robozinhos, não são robôs, são humanos, mas tipo ligados a uma Matrix, entre aspas, em que lá dentro depois tem que chegar até ao final da torre. E pronto, além disso tem tipo clãs a lutarem uns com os outros, portanto pegas nas tuas personagens, vais à base do inimigo buscar os seus recursos. Pá, em termos de jogabilidade está muito bem feito. Tem uma espécie de RPG à Bloodborne, pronto, no fundo. Aquilo é para a PS4, não? Sim, para a PS4. E pronto, é que só tem a particularidade de não podes sair se estiveres fora lá da salinha inicial, que é quando conta como morte. Portanto, o teu personagem morre e tens de criar um novo. Pronto, aquilo também não é difícil de levelar, mas pá, para free-to-play... Espera-se uma qualidade mais baixa e não. O jogo está mesmo fenomenal e agarra-te durante umas boas horas. Portanto, quem tiver PS4 e ainda não experimentou, experimente, que é um bom jogo. Eu tenho o jogo instalado, mas eu não tive a oportunidade de começar o jogo. Lá está, como eu tenho jogado algumas coisas, não tenho, não, mas tenho interesse em, e acho que isso até é a nível regional, não é? Tipo, é o tipo Dead Nation. Sim, sim. Estás a trabalhar para o teu país ou para o teu estado. Sim, não é? Para o país ou para o estado, se for Estados Unidos. Pronto, eu meto lá. Portanto, depois aquilo vai rodando. Um dia estás em luta, ou uma semana estás em luta com a França, depois com a Espanha. Pronto, tens lá uns objetivos. Pronto. Parece interessante. Tens, sim, depois tem bosses e não sei o quê, conforme vais subindo. Depois tens que apanhar blueprints, que são no fundo para teres as armas melhores e teres o gear melhor e não sei o quê. Portanto, é assim um RPG bem feito. E pronto. E depois tem a sua dose de humor também. Portanto, já não sei como é que se chama, o Uncle Death. Acho que é o Uncle Death. Pronto. Ah, sim. É uma personagem interessante. Pronto, e no fundo depois tem os achievements, tem coisas para, no fundo, que se fizeres esses achievements ganhas coisas para o jogo, tem microtransactions dentro do jogo, se quiseres gastar dinheiro, pronto, no fundo, também eles também têm que se patrocinar a si próprios, para comprares a Golden Currency, que são as Death Coins, no fundo, que quando morres tens a hipótese de gastar uma Death Coin para continuar. E pronto, vá, Mas tu experimentem, é um bom não tens jogo. que gastar dinheiro. Tipo, tu até agora safaste sempre sem dinheiro, não? Sim, eles depois tens uma caixa diária que te dão recompensas e não sei o que é que vais ganhando algumas dessas death coins, mas se quiseres gastar dinheiro, podes gastar dinheiro. Eles têm um elevador express também que podes gastar dinheiro na compra de um passe, portanto aquilo é. Tem outros perks que não têm o elevador normal e não sei o que. Deixa-me lá ver, Let It Die, deixa-me pesquisar. Eu já ouvi dizer que o jogo até é bastante generoso no tempo que podes jogar sem gastar dinheiro. Ou seja, como tu, aquilo é um bocado. O nome do jogo é Let It Die e tu não tens muito apego às cenas que tu ganhas, ou seja, começas sempre nu, não é? Sim, normalmente, ou pelo menos da minha experiência, eu só gasto pronto, Aquilo que te lá, as dão. death coins se tiver blueprints, que é no fundo aquilo que me interessa, porque se eu não tiver blueprints nenhumas, pá, ele que morra, eu depois vou lá buscar as cenas, porque depois quando morres ele transforma-se lá num hater e depois podes ir lá dar-lhe no focinho e ficas com as coisas. Pronto. Lá está, mas e lá está, isso é uma cena que é, um dia eu gostava de discutir também aqui, que é a qualidade da Store, da PlayStation, que eu acho que está a ficar muito parecida com a quantidade de jogos que não interessa do Steam. Sim. E este jogo é exclusivo deles, não é? É. E eles largaram o jogo e não disseram nada sobre o jogo. Normalmente isso é Sim. mau sinal, não é? Epá, não é, porque acho que o jogo até está a correr bem. Sim, acho que Eu tem muita não. gente lá a dar-lhe forte e feio. Eu não percebo como é que, porque é que eles têm certos tipos de jogos que nem os anunciam, estás a ver? E depois anunciam jogos que não lembram o Menino Jesus ou que fazem, sei lá, tipo, estão no slider inicial da Store, meu, que não vale a ponta de um corno, meu. Eu acho que, mas isso é outro assunto e nós um dia deixamos isso para outro podcast, que é mesmo a quantidade versus qualidade que está a acontecer nas stores pelo menos na Store da PlayStation, que é uma coisa que um dia gostava de discutir com vocês. Sim, há dias estive a ver aí um vídeo de uma malta que, no fundo, eles foram para a Steam e aqueles jogos todos multiplayer e não sei o quê, foram ver quantos é que conseguiam fazer um online. Portanto, estava a dizer que há dias estive a ver aí um vídeo de uma malta que, no fundo, foi à Steam lá ver uns jogos que fossem multiplayer e, no fundo, tentarem conseguir fazer um jogo online com os jogadores a sério para ver quanta gente é que efetivamente jogava aquilo e havia jogos. Nada, zero, não conseguiam. E pronto, e eram jogos que obrigavam mesmo a ter. Para jogares o jogo, tinhas que ter gente ligada ao servidor. Pronto, ainda havia alguns que podias jogar com bots, mas muitos deles. Portanto, não sei o que é que se passa por aí. Há um excesso de oferta, não é? Não, Não eu sei. acho que não, eu acho que não é um problema de oferta. Eu acho que é seres repositório de malta que faz coisas. Pois. Estás a ver? Isso é como tudo na vida, meu. É como tu teres. Não tens mediação. Tens um serviço em que tu fazes qualquer tipo de porcaria e nem sequer passa Por um não filtrozinho. vai, não vai, exato, não vai a golo, não vai a nada. Tipo, entra logo diretamente. Parece que. Pá, isso é estúpido por várias razões. É estúpido porque baixa a qualidade do serviço, ou seja, tu estás a pagar ou estás a frequentar uma loja que não interessa. É estúpido porque há gente que gasta dinheiro a fazer coisas que não têm interesse. Tipo, quando eu não acredito que as pessoas que fazem esse tipo de jogos, como aquele, não sei o que, The Tiger, Black Tiger ou Ah, Black. o pior jogo que existe. Epá, há sempre o pior jogo de sempre, não é? Tipo, é o Flappy Bird, depois é o Black Tiger, ou como é que se chama o jogo, não sei, há sempre jogos maus. O que eu estou a dizer é que era um jogo de Android, ou que era um jogo de telemóvel. Eu não acredito que as pessoas que fizeram o jogo acharam que aquele jogo valia alguma coisa, muito menos 20 dólares numa store, não é? Um jogo que era, não sei se era gratuito, mas acho que custava 3 dólares, ou era gratuito. Pá, mas isso é outro, vamos fazer um dia um programa sobre isso, porque isso tem muita água para correr. Porque é que eu vim de uma altura em que na PlayStation 3 eu tinha uma store com exclusivos de qualidade em que raramente havia merda lá. Era muito raro, mesmo muito, muito raro. E havia jogos que se calhar achei que era uma porcaria na altura e que depois deram origem ao Rocket League e não são assim tão diferentes. E hoje em dia, na 4, é incrível a quantidade de porcaria que lá está, meu. E eu não sei se. Não sei se isso vale a pena, estás a ver? Não sei se faz de como marca, se vale a pena como as pessoas esforçarem para irem. Pá, não percebo. Eu não percebo De isso. haver um maior controle de qualidade. Claro, meu. É como. Sei lá. Tem que haver um mínimo controle, meu. Sim, é Que é o para tu mínimo também achares qualidade que. que é para também a Sim, que é loja para tu. ter credibilidade naquilo que está a te oferecer, não é? Claro, porque eu acho que, quer dizer, eu por acaso sou uma pessoa, quer dizer, não sei como é que vocês fazem compras, mas eu gosto de. Eu já na PlayStation 3 fazia a mesma cena, que é, às vezes estava bêbado e dizia assim: são quase, vou gastar 30€ em jogos que eu não sei o que é que Então são, vou-me surpreender. Estás a ver? E comprava jogos, e podia ser jogos que eu não gostasse, ou jogos que não eram o meu género, que eu tinha comprado só pela descrição, mas não eram maus jogos, não eram jogos que, tipo, que eu dizia: pá, isto parece ser o tipo não sei da onde, ou este gajo não mexe, ou isto. Estás a ver? Tipo. Eram jogos que eu por acaso não gostava, pronto, podia não ser, mas se calhar lá pessoas a casa, tipo, e a malta curtia os jogos. Tipo, eu hoje em dia, tipo, eu gostava de fazer isto da PlayStation 4, mas eu tenho alguma dúvida de que se eu acho que eles agora estão a incluir vídeo em tudo o que vendem. Pá, mas pá, para quê? Para quê que se vai lá pôr porcaria que não interessa ao menino Jesus, estás a ver? Não, tipo não Double percebo. Dragon 4, não percebo. É assim tão bom? Já ouvi dizer mal do jogo, É já. muito mal. Aquilo tinha não sei se tinha ou se tem ainda na versão PC, tem um bug que as personagens saem fora do ecrã. Sim, e dão de porrada fora do ecrã. É assim uma cena. Pá, Isso não. Mas sabes que isso acontecia nos jogos normais que um gajo jogava de antes. feito de propósito. Isso não é um bug, é uma feature. É uma Atenção. feature. Mas Como isso antigamente. acontecia bué da vezes. Não, o que acontecia antes era, imagina, tu chegavas à borda do ecrã e o gajo vazava do pé de ti e ficava bué da tempo fora do ecrã. Mas não te batia, mas também não aparecia. Ou seja, tinhas que voltar para trás, para o gajo vir atrás de ti, para depois dar porrada no gajo. Isso então, os Streets of Rage e o Golden Axe são mesmo mestres Pá, nisso. sim, eu diria que sim, mas pá, não sei. Talvez isto seja só uma coisa para. Quem é que comprou aquilo? A Ark? Ark? Não. Não sei qual é a editora. Não sei se isto é tipo um. A Arc é uma boa edita produtora. Fez os Não. Guilty Gear. Pois, não sei se eles não compraram os direitos para fazer agora uma ceninha tipo Acho que é deles. Cherry Top ou. E depois vão fazer assim, finalmente, um Double Dragon como deve ser. E Pronto. acho que mesmo a nível de frame rate o jogo, acho que tem quebras muito grandes e acho que não tá mesmo fixe. Porque o que eu ouvi foi muita malta queixar-se que agarraram no jogo o port da NES, que na primeira era o pior port, e que não fizeram praticamente nada no jogo. Pronto, que os sprites são parecidos e eu acho que isso, pronto, isso é meio que vamos jogar Mega Man 9. O problema é que o Mega Man 9 tinha os sprites da Nintendo, só que da NES. Só que o jogo funcionava muito bem, pá. E isso faz toda a diferença. Se o jogo não funciona bem, é que acho que não vale a pena estar. Mas também não sei qual é que foi o budget do jogo, qual é que foi o tempo Sim. que já estiveram a fazer o jogo, Pá, sei o lá. que eu ouvi dizer é, pá, não te podes esquecer que acho que é 9 dólares ou 8 dólares ou quanto é que está o jogo. E isso faz com que tenha alguma aceitação a forma como está feito. Mas pronto, Mas também. Mas. então voltamos à mesma porcaria da loja, que é. Pois. Vale a pena estás a fazer tipo um jogo para venderes por 8 dólares que não te vai dar dinheiro nenhum, em que se calhar tipo, sei lá, 5 mil pessoas comprou o jogo, não te paga provavelmente o tempo de desenvolvimento do jogo. Ou és um gajo que fizeste aquilo sozinho e não pagaste nada a ninguém e foi as tuas horas livres que fizeste o jogo. Ou então não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena estás a gastar tipo tempo e dinheiro para pôr uma porcaria que não funciona bem, estás a ver? Mais vale perderes mais 6 meses e faz uma merda que funcione bem. Sim, mas isso acho que pois, também depende dos estúdios. Há estúdios que lembram-me da Blizzard e a Rockstar também tem um controle de qualidade como que é um bocado, às vezes até um bocadinho exagerado, que é só quando está mesmo, pronto, puxam a qualidade. E tem-se visto que dessas editoras, quando saem, realmente sai uma coisa jeitosa. Normalmente nunca pedem grande máquina, na altura em que saem GTA, sim, mas os da Blizzard, por norma, a primeira versão que sai nunca é para uma máquina top, é sempre para uma máquina média alta. Pá, e pronto. Esses, se calhar, com aquilo que tem por trás, podem-se dar ao luxo disso. Mas mesmo quando a Blizzard não era muito conhecida, já tinha essa característica de só mandava os jogos cá para fora quando estava mesmo lá de acordo com os seus padrões de qualidade. A Blizzard também, calma, a Blizzard também não foi sempre só rosas, pá. A Blizzard teve alguns jogos que financiaram. Olha, o jogo que financiou o. Acho que foi o jogo, se não me engano, o jogo que financiou o World of Warcraft foi o. Epá, aquele não é o Man of Steel, mas é o Doomsday. O Doomsday, do Superman and Doomsday, acho eu. Para a SNES e para a Mega Drive. Esse jogo não é muito bom. Esse jogo não passou por muita coisa também. Não funciona, é muito fixe. Eu ia fazer um let's play desse jogo. também não é. Está na ordem do Double Dragon 4. Sim, sim, mas eu não estou a dizer que eles não tenham tido flops, mas se calhar por algumas vezes ter sido flops, não, que se mantiveram num padrão depois de qualidade muito, muito acima. E eles disseram mesmo que eles fizeram esse jogo para conseguir dinheiro para começar a desenvolver o World of Warcraft. Portanto, acabou por sair uma coisa que ainda hoje se joga à pala de um jogo menos bem conseguido. Sim. A parte deles. E o Overwatch saiu à pala do projeto falhado também, por isso. Exatamente. Mas isso, pá, isso são outras coisas com outras estruturas e com. E com é o luxo. BlizzCon. É o luxo poder recomeçar um projeto, que há muitos que são obrigados a acabar projetos e lançar. Estas editoras independentes, muitas vezes as únicas plataformas que têm são essas. Pronto, e essas plataformas aceitam, e é a forma como eles conseguem pôr cá o jogo. Depois toda a máquina que está por trás, desde o marketing e essas coisas, não as devem ter muito bem aliadas, e é isso. Mas tu podes começar por coisas diferentes, estás a ver? Por exemplo, agora por causa do Double Dragon, tu tiveste um jogo há uns anos, que é o Bubbles Big Adventure. Pá, que é um jogo brutal, é bué da fixe, é gratuito, e foi um teste que eles fizeram, tipo, ao motor que eles queriam utilizar noutro jogo qualquer que fizeram, entretanto. Pá, mas lançaram o jogo gratuitamente, e eles cagaram-se nos direitos, porque os gajos usam tudo e mais alguma coisa da Nintendo. Mas pronto, ofereceram o jogo, estás a ver? Uhum. Tipo, testaram aquilo noutras terras, e depois, quando tiveram, se calhar, tipo, estaleca para fazer um jogo diferente, fizeram o jogo deles, que eu por acaso não sei qual é que é, agora não estou a lembrar. Mas percebes? Não é tipo, vamos agarrar num IP antigo e vamos tipo, puxar o saudosismo, estás a ver? E vamos fazer uma coisa menos bem feita só porque vai vender, porque é o Double Dragon, estás a ver? Não. Há outras formas de fazer isso, e acho que os indies, a comunidade indie tem dado, se calhar, mais às consolas nestas últimas duas gerações do que muitos AAAs têm dado. Se calhar os jogos da Blizzard ou os Call of Duty têm financiado as consolas, mas estes indies hoje têm feito tipo as mid-seasons quase dos jogos que não saem, e os constantes adiamentos e não sei o que mais. Mas eu acho que eles podiam ter formas mais úteis do que cobrar um projeto que eles, se calhar, estão só a ir pelo saudosismo, ou estão a ir porque é uma forma barata de fazer, então fazes uma coisa e depois tu reclamas, mas eles também dizem: olha, mas nós gastámos tipo X e somos três gajos a fazer esta porcaria. Quer dizer, não há a correlação de qualidade e aquilo que os serviços estão a prestar, é que eu acho que não estão a beneficiar o consumidor, é só isso. E pronto, é como isso. Tipo, a Wii Shop da Wii original também eram. Tinhas o World of Goo, mas depois tinhas montes de merda que não se lembra. Pá, que eu nem sei que jogos é que eram, meu. Horríveis, meu. Havia jogos que tu nem percebias, tipo, o que é que aquilo era, estás a ver? Eram pixels. Pixels. E os gajos deram muito menos ênfase a isso, porque perceberam que não estavam a vender fixe, e foram para o Virtual Console e começaram a pôr lá tudo o que havia. Tipo, e isso teve imenso sucesso. Ok. Alguém quer falar do Resident Evil? Não joguei. Não, desde o 6, que para mim isso. Pá, eu também só vi vídeos e coisas na net, para variar, mas dizem que este último, pelo menos a experiência VR, está incrível. É um regresso à velha fórmula de sim. Survival Horror, com os últimos jogos. Mesmo o 4 era mais ação. E eu pessoalmente gostava mais do ação, mas os puristas, aqueles que jogam Resident Evil desde o início, que sempre preferiram mais o Survival Horror. Eu, por acaso, eu não sou grande fã de Survival Horror. Outlast e essas coisas, pessoalmente, não. Borras a cueca. Borra a cueca, tenho que. Eu resto de fraldas, se eu preciso. Uma muda de fraldas aqui sempre comigo. Mas realmente aquilo é muito intenso. Então aquilo em VR, agora Resident Evil 7 em VR, ainda pior há de ser. Mas estava a dizer, não sou grande fã, mas por acaso houve um DLC no 5, salvo erro, que era mais Survival Horror, mais Resident Evil 1, e não desgostei. Mas não sei se mais do que uma, duas horitas eu teria grande vontade de jogar. Neste momento ainda está muito caro. Talvez um dia que venha um preço mais acessível, talvez experimente. Mas no, à partida, No PC. não é. No PC, sim. À partida, se é na PS4, mas eu também não tenho VR. E normalmente, se, entre PC e VR, prefiro sempre jogar no PC. Entre PC e PS4, quer dizer. Está aqui por Não, 30 euros. Queres é. comprar? Não, ainda estava mais a pensar por 5. Quando realmente Dia chega no. 5 euros, meu. Não, Ganda... sou jogador PC, eu estou muito mal habituado. Eu estou muito mal Mas se habituado. quiseres, eu arranjo-te um bundle com o DLC, com o Season Pass, por 50 euros. Não, não, não. Eu por 50 euros tenho que tirar proveito. Tens de deixar cair o zero. Ah, ok. Mas. Não é, interessa, não é um jogo, interessa, quero um dia experimentar, mas não, a partida não é muito o meu tipo de experiência. Também é um Ok. jogo, também é um jogo muito, muito survival horror, muito intenso, que é o Aliens Isolation. Isolation, né? É, Que eu também Alien estou muito Isolation. interessado, mas também não sei se vou gostar, por isso ainda não Isso não comprei, anda logo precisas. dos 10 paus. Basta procurar trailers do Alien Covenant e acho que tem lá a história toda do Isolation. É? Acho que sim, acho que eles Ok. aproveitaram o footage do jogo para lançar o novo Alien Covenant. Aqueles Isso... Ah, o que é o. fan-made trailers. Ah, tá bem, tem Mas que olha ver. que eu tenho o do Daniel tem esse jogo. E ele diz que o jogo tá Sim, bué da o fixe, meu. jogo Alien Isolation Oi. está muito bom. Em comparação com o anterior Colonial Marines, que é isso, pronto. Acho que o Francisco respondeu bem ao que é o Colonial Marines. Burrice. Olha, eu gostava de introduzir só aqui um último tema que é capaz de ser fixe. Vamos lá ver. Que é a Netflix anunciou Esse que o morro. lançamento deste ano. Este ano, uma animação em episódicos, em formato episódico do Castlevania. O que é que Ah, acham? é. Isso é interessante. Oh yeah, bebê! É Mas interessante, isso depende da vai banda ser carinho. sonora. Não vai ser carinho fazer isso. Não sei qual é que é o grau de animação, o tipo de animação que eles vão fazer. Eu É que. espero que não seja 3D, mas. Pois. Mas sim, estou muito interessado. Isso parece ser uma excelente ideia. Não. Não? Não. Eu gostei bastante do Castlevania. Tipo. Gostaste do jogo? Gostei bastante do jogo. E a história, achei. Enfim. Não é pela história que eu joguei o jogo, mas são personagens que eu achei interessantes. É a Netflix que vai Até. fazer? É. Ah. Eles tinham anunciado, havia o rumor que o ano passado que ia sair uma série de animação do Zelda. Pelos vistos, eles ficaram-se pela Nintendo, mas foram para a Konami vender o Castlevania. É capaz de ser fixe, se for ligado à história Sim. dos jogos ligados ao Advance, o Circle of Moon e o Harmony of Dissonance e não sei o quê, em que a história era um bocadinho mais bem trabalhada do que no Symphony of the Night. Aliás, o melhor do Symphony of the Night é o voice dub daquilo, pá. Vocês já lembram-se como é que são as vozes e a forma como eles falam? Eu lembro, joguei o jogo, mas agora não me lembro, não. Velho, é filme série Z, Sim, é mesmo. mas elevado à enésima potência. Aquilo é o fartar de rir. Mas esse jogo é o meu Castlevania preferido. Mas a história, aí o gameplay é mais do que tudo o resto. Nos do Game Boy Advance, a história é até engraçada. E se não sei qual é que é o canon que eles vão buscar. Espero que não seja só o do primeiro jogo, porque o primeiro jogo é um rip-off de vários filmes da como é que se chama? Universal, yeah. Mas pá, não, não, por acaso tem algum interesse nisso. Mas já há Se for alguma coisa na net sobre isso ou só há palavras? há palavras munidas de vídeos, de imagens e intenções. Isso é um inferno, está cheio de boas intenções, está? Não, mas eles dizem que garantem que este ano vai ter a primeira season, uma série animada, e vão seguir o canon do Belmont. E a animação é estilo quê? É isso que eu estava a dizer, eu não sei. Que é o que eu estava a dizer. Eu espero que não seja 3D, que lhes saia muito mais em conta. Mas pá, se for em 2D, I'm on it. Mas são mais ou menos. Acho que eles estão aqui a dizer que são 4 séries, supostamente 4 séries, com episódios de 30 minutos. E querias, portanto, que é que fosse tipo estilo manga ou coisa assim? Apá, se fosse era brutal. Só para saber. Isso é caro. Bastava ser. Apá, assim, a manga, como é feita hoje em dia, não é tão cara como era feita antigamente. Já é muita coisa animada em Photoshop e, tipo, não sei se é assim tão. Não é estilo Thundercats, mas. Apá, não sei. Estou interessado no projeto. Eu acho que é um franchise que eu sempre achei que. Já tem data de debut? Não, não. Eles dizem só que este ano. É este ano. Supostamente sai este ano. Okay. Mas este ano pode ser no dia 31 de dezembro. Ficar atentos. Tu estás atento, postas para estes. Dizes-nos qualquer coisinha. Postas isso. É verdade. Claro. Por isso é que eu vos estou a dar esta notícia na primeira mão. Uau! Primeira mão para toda a gente em Portugal. Neste podcast. Okay. Assim também para fechar isto, se calhar fazíamos um. Eu estive aqui a ver algumas coisas que vão ser este mês. For Honor. E gostava de. For Honor. Peraí, antes de falarmos do que vai sair neste mês, e a animação genital do Conan? Perdi-te. Ué? Sem um jogo. Sem um jogo. Conan. Uhum. Conan, não sei o quê. É que se chama? Exile, uma coisa assim. Conan Exile, que tem umas. Que foi, acho que foi o primeiro videojogo com uma representação real de física dos genitais do senhor. Aliás, há vídeos na net a mostrarem essa animação. Que só podia ser num filme do Conan. Claro. Quem conhece os filmes do Conan tem que havia aquelas bruxas. Sim. Nuas e tipo e assim uns penduricalhos. E aliás, acho que até o estúdio mandou uma press release cá para fora a explicar porque é que teve que fazer isso. Não tinham onde pôr. Porque, não sei. Se calhar era pouco realista ser tipo manequim. Não havia sungas que cobrissem tudo. Não. É o Conan. The Barbarian. Então estavas tu a dizer. Não, estava só a dar uma vista de olhos do que é que vai sair. Eu sou mais virado às consoles. For Honor. O Nioh. Nioh, que saiu hoje. Ontem, hoje. Super interessado nesse jogo. Está o Ghost Recon. 7 de Março. Tens o Sniper Elite 4, que eu também curto. Tens o Halo Wars 2. Sim. Tens o Mass Effect Andromeda, a 23 de Março. Mass Effect, pois. Oh yeah. Tens o Torment, Tales of Numeraria, Numeraria, já não lembro como é que se chama. É isso. Vai sair também a 28 de Fevereiro. Tens o Horizon Zero Dawn, Stellaris, Explorer Edition. Haja tempo a isso tudo. Eu tempo arranjava. Portanto, mas olha lá. Horizon Zero Dawn, Zelda, no início do mês, e Andromeda, o Mass Effect Andromeda, qual é que era a vossa escolha para começar? O que é que tu disseste? O Zelda, talvez. Zelda, Horizon Zero Dawn ou Mass Effect Andromeda, qual é que era o primeiro que vocês jogavam? Mass Effect, sem dúvida. Mass Effect. Zelda, acho que Zelda é Zelda. Eu por acaso gostava de ver o que é que eles fizeram. Eu sei que o Zelda é um safe bet. Tipo, eu já percebi que o jogo é bom. Acho que. Eu estou muito curioso o que é que eles fizeram com o Mass Effect. De todos esses. Aliás, tenho curiosidade no Horizon Zero Dawn, mas acho que esse jogo é tipo mesmo gigante. Acho que é mesmo de perder. Perdes-te só a começar o jogo. Mas eu tenho boa curiosidade em saber o que é que eles fizeram com o Mass Effect, meu. Sim. É, acaba a história do 3, não? É um remake, não, não. Acho eu. É que não pessoal... é um remake, mas aquilo é noutra galáxia. É noutro sítio. Não sei se o pessoal não gostou muito da história, não é? O pessoal não gostou muito da história do 3. Eu gostei, não vou dizer que não gostei. Claro. Acho que o final foi um bocadinho chunga, mas eu mas quer dizer, eu não joguei o jogo pelo fim do jogo. Mas eu curti o 3, gostei mais do 2, mas curti o 3. Não... Aliás, o Mass Effect 2 esteve também disponível free to play na Horizon. Ou não sei se é que está agora. Acho que ainda está. Acho que o 2 é que ofereceram, exato. Acho que o 2 sim. Ainda está gratuito. E a gente postou no Cinemic. Ah, já É, viste? categoria em cima do acontecimento. É verdade. Mas Mas já. só os Diz, diz, diz. DLCs é que são caros. O jogo é fixe, mas depois a seguir queres a experiência completa, tens que estar a comprar Man, os no dia, DLCs. olha, no dia que tu começares um jogo e acabares, eu ofereço os DLCs, seja o preço que forem, meu. Temos Se tu negócio? começares. Temos negócio, meu. Tu vais começar um jogo, Opa! vais começar o Mass Effect 1, e se acabares o Mass Effect 1, eu compro-te os DLCs do 1, do 2 e do 3. Mas tens é começar e acabar o jogo, meu. Estás todo lampeiro porque sabes que isso nunca vai acontecer. Pronto, é o que eu estou a dizer, porque é que és DLCs, meu. Para que é a DLC ao rapaz? Mas se caso na hipótese de. Só acho que era fixe uma versão tipo Game of the Year Edition, contudo, mas pronto. Aí, achou melhor não. Mas a versão que te oferecem do Origin traz praticamente tudo. Sim. E ainda traz um documentário e Sim. ainda traz tudo a banda sonora. É. Sim. É. A da origem traz. Portanto, é o teu preço certo, que é tudo por nada. Acho Já que já. viste, Paulo? Que é para depois não jogares. Exatamente. Já começaste a jogar o Final Mass Effect 2? Eu já, por acaso, já Nem comecei a um, jogar o quanto Mass mais Effect dois. 2. Então ficamos por aqui, né? Para mais um Cinemaker, ver se estes episódios começam a ser mais constantes. Porque, apesar do conteúdo que vai sair no site, que também está a começar a entrar em modo mais fluido, a ver se as coisas começam a acontecer. Não se esqueçam do retrogramming com o Francisco à segunda-feira e de passarem na nossa página no Facebook e Instagram. Também temos Twitter. Nós temos, estamos em todas as frentes de social media. E pronto, acho que ficamos por aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer? Às quintas-feiras saem análises de filmes, escritas pelo Daniel. Também podem consultá-las no SAPMEG. Acho que somos as únicas pessoas que estão a escrever artigos de opinião, pelo menos em relação a um filme por semana. E pronto, e vamos começar sempre a gravar isto, tentar sempre gravar isto numa quarta-feira. E eu vou tentar ter sempre o um podcast up sexta-feira. Portanto, temos de ter segunda e quinta e sexta-feira para já. É a semana do Cinemic que nós podemos oferecer. E depois, quando vocês, os marjavantes, começarem a fazer outras coisas também, vamos começar a preencher a terça e a quinta. Estás a ver? Aqui na cima são 2 dias a meio da semana, pá. Adoro. Ok. Começamos a pôr o teu filho a render, ó Ricardo. Oh, que é isso, meu? Ele começa a jogar os jogos Né? para putos. Eu tenho que, por acaso, qualquer dia tenho que experimentar pôr-lhe um beat-em-up nas mãos. Só que ele gosta até de bater nas coisas. Certeza é que ele ainda vai sacar um Hadouken. Não era um cão que sacava um. Ah, não, era um bebê também que sacava Hadouken. Yeah, acho Sério? que há aí um vídeo de um puto Eu desde a que bater nas teclas e a sacar Hadouken, por isso. Experimento. Vi tipo um puto de 4 anos a jogar aquele Dance Dance Revolution e a fazer tudo É. perfect. E eu não consigo fazer 3 notas seguidas em cima daquele tapete. Já acho que é tudo possível. Aquilo é um feito. O feito é eu conseguir acabar uma música, meu. Não, te, Isso é que é um feito. não tens um não tens corpo gingão. Eu não sou nada gingão. Ok, pessoal, então até para a semana. Cumprimentos a vocês dois e até à próxima. Tá, até para a Muito semana. obrigado.